Butibacães, ó Piaça aí, arregaça papai. Isso é macio, bebê. Bora aí no Boto de Remígio Paraíba. Chorou, meu filho. O tanto que corri atrás, o nosso amor, você deixou pra trás. Você deixou pra trás. Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz tudo e você não mereceu. Não mereceu. Vai, desejo que um dia você passe o mesmo e veja aquela mesma cena e vai saber o gosto de uma traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas eu conto oportunidade de destruir a nossa relação. Chama no piso, chama na pressão. Desejo que um dia você passe o mesmo e veja aquela mesma cena e vai saber o gosto de uma traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas só faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Estou indo embora, pra não voltar mais. Nossa aliança joga fora, você foi capaz. Puxa papai. Estou indo. Chama, Thiago e CD, estamos juntos, papai. Equipe Caverna, bora Jefferson na mídia.